Quadras de música. Música. Música. Isileno! Não! Tristeza, desgraça. Ele é maldoso, tem cara de mal. Tristeza, ultraje, desgraça, vergonha. Causa problemas e mais confusões. Tristeza, pode mudar. Desgraça, vergonha. Ele chama marginais. Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 168ª emissão de Quadras de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, as quadras voltam a ser essencialmente infantis. Ao longo do mês de junho, iremos assinalar, de uma forma de veras singela, o Dia Mundial da Criança, comemorado a 1 de junho. Serão 4 emissões preenchidas com sons que completam as delícias dos mais novos e não só. Hoje teremos a segunda emissão de uma sequência de 3, repleta de canções retiradas de produções Walt Disney, todas elas cantadas em língua portuguesa. Iniciamos com uma das melodias mais poderosas, se os amigos ouvintes permitem tal adjetivo, da película O Rei Leão 2. Apesar do desespero e dos pedidos da sua filha Kiara, Simba ordena a expulsão de Kovu em Um de Nós. Do meio animal, passemos para um tapete mágico, onde Aladdin voa e mostra a Jasmine o mundo ideal. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza. Num tapete a voar, um mundo ideal. É um privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer. Até parece um sonho. Um mundo ideal, um mundo que eu nunca vi, e agora eu posso ver e lhe dizer que estou num mundo novo com você. Eu não... Tem prazer, com você não saio mais daqui. Um mundo ideal, Depois do filme Aladdin, centremo-nos no herói Hércules. E não é qualquer um que pode ser herói. São necessárias diversas características descritas nos versos de A Última Chance. Ser herói não pode ser qualquer um, up-de-doo. E eu bem conheço, bem mereço alguém como tu. E só a verdade do seu próprio pai, ei, fará dele um deus homem. Só para fazer cursos, tenho cá uns custos que já não aceito mais ninguém. Só em duas palavras. Ok! Então vais estar... Ai, tá bem. Não te vais arrepender, Phil. Oh, raios! Como é que estamos? Pode ser agora? Oh, bem. Andava num pranto à espera de alguém maior que fosse chegar, saber mudar para melhor, que ganhe uns troféus, aceite valores, ao menos trocados, mas não! Tem lá cuidado! Embora tu possas ser meu amigo, sei que agora vais precisar de encontrar alguém que te dê conselhos, que cumpra desejos e venda teus beijos e... Minha rica úlcera! Um novo herói eu espero fazer de ti. Dou-te o vigor exato, um, dois, no chão. E o treino não para do novo campeão. A última chance, de certo, és tu. Regra número 5. Quando salvares uma donzela, sê delicado. Não! Regra número 95. Concentra-te. Número 96, com calma! Eu já vi falhar aqui, por tanta vez que já não sei se farás a história que eu não li tudo o que sonhei. Para ser um herói, rapaz, é preciso arte. É como pintar um quadro, é uma obra de arte. É mesmo preciso crescermos por dentro, ficarmos mais firmes no chão. Assim já está melhor. Eu tenho de tentar e sonhar. É bom para ver que mais tu andarás com mais gás. Meu Deus, ai tu vem já lutar contra o mal, subir a correr, continuar a combater. Na produção A Pequena Sereia, o caranguejo Sebastião cria um ambiente romântico para tentar transformar Ariel e o príncipe Eric num casal apaixonado. Sebastião junta percussão, cordas, sopro e as palavras em Vai Beijar. É magia, qualquer coisa está no ar. Apesar de não falar, tem o quê que extasia. Sem saber por que apetece tentar aquele vai beijar. Não ouviste nada? Ai, o amor, gostas dela, sabes bem. E vai tudo correr bem, olha bem nos seus olhos. Sem ter que falar, porque não beijar, aquele vai beijar. Cante comigo. Xalalalala, és capaz, que tímido rapaz, qual será o final? Xalalalala, querem ver que não vai dar tão bem, ai que isto acaba mal. Sabes, gostava muito de saber o teu nome. Deixa-me adivinhar. Será... Micas? Ok, não. Talvez Diana. Raquel? Ária. O nome é Ária. Ariel. Ariel? É muito bonito. Ok. Ariel. É agora, na lagoa flutuar, o melhor será beijar, tem de ser agora. É que sem falar não se pode explicar, aquele vai beijar. Xalalalalala, a corrente agora é em frente, vai que ele vai beijar. Xalalalalala, vai viver, não te vais esconder, vai que ele vai beijar. Xalalalalala, dá-lhe a mão e a reação, é só ele vai beijar. Xalalalalala, ouve bem, é bom amar alguém, vai que ele vai beijar. Vai beijar, aquele vai beijar. O filme Tarzan faz a sua estreia nesta sequência de programas com a canção mais curta da emissão de hoje. Escutemos a voz de Luís Represas na melodia No Meu Coração. Pronto. Calma, não caias, ouve-me cantar. Eu dou-te a mão, vou tentar. Não tenhas medo, pois somos só um. Com o meu bem vou ficar. És tão pequeno, mas forte e bom, e nos meus braços poderás ficar. Ninguém nos pode separar já. Estarei aqui para te amar. Tu vives aqui no meu coração. E ouve bem, para sempre ficarás. Tu vives aqui, ninguém vai impedir. Tu serás o meu sol. A sequela de Pocahontas, ou Pocahontas 2, inclui a descrição do funcionamento das rotinas e comportamentos avistados na capital do Reino Unido. Lúcia Muniz é uma das protagonistas na produção musical Belo Dia em Londres. O sol nasceu, a luz desceu, começa o dia neste céu. Está para fazer, estão para cozer, e há quem não queira acordar. As lojas também vão abrir, eu pelo contrário vou dormir. A tocar os sinos vão para acordar, pois então... Espera, Pocahontas! Vê só os peixes que pesquei. Foi o melhor que arranjei. Só tens de agradecer a Deus, porque há nem teto que são teus. Eu faço isto com uma mão, mas há quem vá lavar o chão. Passa o dia bem normal. Temos paz, não se está mal. Vê lá! Quem é? Aquela vai cair! Jean, vai subir! Meu Deus, o que será? Pois é, quem é? Para sair voar! Selvagem é! É jovem é! Pocahontas! Ter um cabelo assim! Importas-te vir para aqui? Para o chão? Imediatamente? Meu coração é um tambor, eu não estou a ver bem. Em Londres as pessoas são de um outro mundo além. São tantas ruas, como sabem onde vão. São os sinais, ai o que são, assim não sei. Londres é tudo o que eu ouvi. Londres é algo como eu nunca vi. Música e roupas e telhados tais, bandeiras mais altas que pinhais. Tem uma expressão que é como o mel. E alta é! Lenda de céu! É só aspirar se querem ver. Mas o que é ser ou não ser? Para construir o que há aqui, mais tribos deve haver. O cheiro e as coisas para vender não posso descrever. Os bolos sabem a morangos, sei o bem. O som do rio ainda é a minha lei. Como as abelhas de cá para lá, A avó devia gostar de vir cá. Gente e barulho, mas ninguém vai nu. Com cores gosto eu e gostas tu. Londres é tudo o que eu ouvi. Londres é algo como eu nunca vi. Música e roupas e telhados tais. Bandeiras, mães, asas, capinhas. Das ruas agitadas britânicas, viajemos imaginariamente para os arredores de um palácio. Cenário de A Bela e o Monstro. Várias personagens notam diferenças na relação entre a Bela e a Fera em relação ao passado recente e expressam os seus pensamentos na música. Alguma coisa aconteceu. Ele foi bom e delicado, mas era mau e era tão mal educado. Foi tão gentil e tão cortês. Por que será que não notei nenhuma vez? Eu reparei o seu olhar e não tremeu quando chegou a me tocar. Não pode ser, que insensatez. Jamais alguém me olhou assim alguma vez. Como ele está mudado, claro que ele está longe de ser. Vejam só. Não posso crer. Nem eu também. Não pode ser. Como é que podem se entender assim tão bem? Que coisa estranha. O que será? Que pode haver? Estamos vendo alguma coisa acontecer. É, acho que estamos vendo alguma coisa acontecer. O quê? Estamos vendo alguma coisa acontecer. E o quê, mamãe? Eu conto quando crescer. Oitava melodia de hoje, o oitavo filme recordado neste espaço. A Dama e o Vagabundo traz de seguida sons orientais, envolvidos entre dois animais iguais. Rimou e é verdade, amigos ouvintes. Atentemos em... Canção dos Gatos Siameses. Nós somos dois gatos da nobreza e somos de laça siamesa. Esta nova casa vamos explorar. Se gostarmos dela, vamos cá ficar. As voltas no aquário? Sim! Talvez como o conto do Vigário. Só assim teremos um grande festim. A cabeça bala de corpo planinho. Segue-se a primeira repetição no que diz respeito a longas metragens da responsabilidade da Walt Disney. Regressemos às ruas de Agrabah, onde, numa cerimónia pomposa e com o objetivo de se aproximar de Jasmine, Aladdin é apresentado como o Príncipe Ali. Aí vem o Príncipe Ali. Abra o caminho no seu bazar. Você já vai ver o grande Ali passar. E quem quiser ver, chegue aqui, mas chegue mais. Pois sinos tocando, tambores rufando pra receber o rapaz. Príncipe Ali é esse aqui, Ali Ababa. Ajoelhar, reverenciar, será legal. Espero que ele os ame, ouvindo o seu salão, saudando seu séquito sensacional. Príncipe Ali reina aqui, Ali Ababa. É fortão e valentão o grande Ali. Quantos ele enfrentou? E mais de 100 derrotou. Quem foi que os espantou? Foi o Príncipe Ali. Adoro as plumas. Tem também os mamíferos raros. Parece tudão, não acham não? É fantástica a coleção. Príncipe Ali, o mais belo aqui, Ali Ababa. Tem um corpo que eu queria ter para mim. As moças aí se preparem. Abaixo o véu e reparem. Só olhem bem e se amarem no Príncipe Ali. Em A Bela e o Monstro, um caçador musculado e arrogante encontra-se desanimado devido às rejeições constantes de Bela. As pessoas mais próximas tentam animar Gaston. Não me conformo em vê-lo, Gaston, triste e desanimado. Qualquer um quer ser você, ô Gaston, mesmo que mal-humorado. Ninguém nesta aldeia é tão respeitado. Não há quem te possa enfrentar. Ninguém aqui é tão admirado. E não há quem não queira te imitar. Pescoço mais grosso que o teu, ô Gaston. Nessa aldeia ninguém é tão homem. Modelo de perfeição. Se há valentes aqui, todos somem. Pois você quando briga, põe todos no chão. Não há igual a Gaston, mas é ai que Gaston. Não há queixo mais másculo que o de Gaston. Tipo de homem impressionante. Mas que machão é Gaston? No bar, na rua, na praça ou na rinha, Gaston é o melhor e o resto é fichinha. Ninguém bate o Gaston, ninguém é o Gaston. Uma briga, ninguém bate, bate o Gaston. Ele é forte, ele é tão musculoso. Tem um muque pra dar e vender. Seu defeito é ser orgulhoso. Sou todo peludo, não vou esconder. Ninguém bate em Gaston. Ninguém combate Gaston. Ninguém cospe a distância melhor que Gaston. Vejam como eu sou bom numa cusparada. Venceu o Gaston. Duas dúzias de ovos comi todo dia, pois sempre quis ser bem fortão. E com cinco dúzias que como hoje em dia, fiquei maior que um carroção. muita pena minha. Estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras de Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado a melodias dedicadas essencialmente às crianças. Ao longo do mês de junho, iremos lembrar o Dia Mundial da Criança, assinalado no dia 1 deste mês. Faltam ainda duas emissões preenchidas exclusivamente com sons que completam as delícias dos mais novos e não só. Hoje, pela segunda semana consecutiva, tivemos como banda sonora canções retiradas de produções Walt Disney, todas elas cantadas em língua portuguesa. Iremos encerrar com um ambiente sombrio e profundo. Retirado das águas navegadas pela pequena sereia, Ariel encontra Úrsula, a bruxa do mar, que garante à jovem que consegue ajudá-la na conquista do príncipe Eric, mas impõe algumas condições no negócio. Escutemos o diálogo intitulado Pobres Almas Tão Sós. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Minha querida e doce criança, mas é claro, eu vivo disso. Ajudo os mais desfavorecidos, gente nova. Pobrezinhos, sem ninguém a quem recorrer. Eu admito, no passado era uma peste. Era bruxa, tinha fama disso sim. Mas verás que agora vou mudar, agora sou diferente para melhor, olha para mim, sou assim. E vá lá que sei um pouco de magia, um talento que eu sempre possuí. E agora não te rias, é só para ajudar infelizes solitários por aí. Patético. Pobres almas tão sós, eu estou aqui. Esta quer emagrecer, a amável vai ter, eu ajudo. Podes querer. Que pobres almas tão sós, ai estão tão mal. Vêm pedir-me feitiços e eu, Úrsula, eu ajudo. Faço tudo. Uma vez ou duas sim, não me pagaram a mim e tive mesmo de ficar como deles. Duas queixas no total, mas uma santa afinal, para as pobres almas tão sós. Bom, vamos ao acordo. Eu vou fazer-te uma poção que vai tornar-te humana por 3 dias. Gostas? 3 dias. Ouve, isto é importante. Antes do sol se pôr no 3º dia, tu vais ter de fazer com que o príncipe se apaixone por ti. Isto é, dar-te um beijinho. E não é um beijo qualquer. É um beijo de verdadeiro amor. Se ele te beijar antes do pôr do sol do 3º dia, tu ficarás humana para sempre. Mas, se não o fizer, voltarás a ser uma sereia. E tu serás minha. Não, Ariel! O que é que achas? Se me tornar humana, não voltarei a ver meu pai e as minhas irmãs. Exato! Mas ficas com o teu homem. Na vida há que fazer escolhas, não é? Oh! Falta só uma coisinha. Ainda não discutimos o pagamento. Tens de me dar algo em troca, sabias? Mas eu não tenho nada. Uma coisa de nada. Uma coisinha sem importância. Nem vais dar por ela. O que eu quero de ti é a tua voz. A voz? Exato, querida. Deixas falar e cantar. Acabou. Mas sem a minha voz, como é que eu... Tu tens bom ar. E és bonita. E não subestimes a importância da linguagem corporal. Se falas muito, aborreces os homens. Preferem as palavras sem sabor. Acredita, não falar é mesmo o que está a dar. E para que te agarrar só por favor? E mais, linguagem corporal é bem melhor. Um Gentleman evita conversar, mas derrete-se vê bem com o silêncio de alguém. Convém não dizer nada para casar. Vá, estes pobres homens tão sós, escolhe lá, cá para nós. Eu estou muito atarefada e não tenho o dia todo, custa pouco, só a voz. Ai, pobre alma tão só, não vês que és tu? Para atravessar a ponte pagas sempre um pouquinho. Para lá, respira bem, assina já o pergaminho. Flossam, Jessam, apanhei-a, pois. Assim eu rolo eu. Ai, pobre alma tão só. Pelo gás é vruga, ao vento soprai para aqui. Laringos, clausites e mais laringites, a voz para mim. Cante já. Mais forte. Ah!